Segundo Michaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Fui. Olá, tranqueiras! Eu sou Gilberlan Santos e está começando mais um Curva de Rio. E está aqui comigo ele que veio de bicicleta para contar histórias, Felipe Steffen. É, sou eu, mas eu não esperava ser com essa abertura, mas tudo bem, estamos aí! E ela que vem, né, diretamente das terras da rainha Cleide. Elizabeth. Betinha. A amiga do Tinhoso, Tupá Guerra. Amiga do Tinhoso, gostei. É capirotóloga, tem uma outra amiga que diz que é o meu título. Olá a todos, prazer, vamos lá, né? E no episódio de hoje, né, na verdade, assim, vocês podem estar estranhando, né, mas estamos aqui pelo Podosfera Unida, né, que é um projeto que engloba, né, a maioria, né, de podcasts, se eu não estou enganado, foram 67 podcasts diferentes. Bem. Que aí eles jogam o bingo, né, aqueles bingozinhos assim, ó, aí fica já rodando os números e os nomes, aí roda e cai assim, e caiu a gente aqui. E estamos aqui. Mas assim, para começar, é interessante que cada um fale, né, para quem está ouvindo, sobre o Jabás, né, o Jabazex. Eu vou começar com o meu podcast, que é o EitaCast, um podcast arretado e nordestino, né, pra quem quiser ouvir sobre cultura nerd, coisas de terror, de tudo um pouquinho. Então, quem quiser, eitacast.com.br, estamos lá. Agora, Felipe, fale. Felipe, sei lá como é. Fala aí o seu. Phil, me chama de Phil. Philip, nossa, que finesse. Fala aí, tio Phil. Então, eu gostei muito do título do seu podcast, cara, porque resume bem a sensação de terror, né? Eita! Então, mas eu sou do Filmante, o nosso querido canal onde temos também o podcast Maravilha Alberto e também do Ed Gama, e nós falamos de muita besteira, menos de filme. E é isso aí. E a senhorita Tupá Guerra. Bom, tô aqui, vocês já ouviram que eu tô em excelente companhia. Eu faço parte lá do Mundo Freak Confidencial, onde a gente fala de mistérios e coisas terríveis, fantasmas, extraterrestres, todo esse tipo de coisa. Vocês conseguem entender por que alguém que estuda o diabo, o capeta e esse tipo de coisa consegue se encaixar bem naquela turma, né? E, além disso, eu faço parte do Ponto G, que é um podcast muito legal, feito por mulheres, para todo mundo ouvir. E a gente fala sobre mulheres que fizeram de tudo, basicamente. Porque mulheres sempre fizeram de tudo e a gente, infelizmente, não teve oportunidade de aprender sobre elas. Então, toda semana a gente traz uma mulher nova que, assim, desde calcular a rota para quando o homem chegou à Lua até ter lutado na independência do Brasil. Enfim, tem mulher fazendo de tudo lá no nosso cast. Vocês já chamaram a mulher do Google? A mulher do Google para falar com a gente? Ela é sensacional, eu adoro ela. Brigo com ela direto quando ligo o GPS, mas gosto muito dela. Eu acho que eu já li, inclusive, sobre a atriz que... A pessoa, uma das... Não sei, acho que teve uma pessoa que foi feita a voz baseada, alguma coisa assim. Uhum. Enfim, mas... Ela, se eu não tô enganado, ela deu entrevista no Jô, acho que foi no Jô, e foi bem estranho, porque você via ela falando e você ficava com uma sensação, tipo, que estranho, né, a pessoa ali falando, e você sabe que voz é aquela, você sabe que ela é a mulher do Google, mas é estranho. Por que é estranho, ela, né, não fala desse jeito? E é essa coisa tão familiar, né, tipo, tá todo dia com a gente. Ela é tão próxima, eu sinto que ela é da família, né. Vamos começar, né, a pauta, se está na internet, é verdade? Bom, me diziam, né, que sim, né? Se tá na internet é verdade, mas vamos falar aqui sobre alguns fake news, hoax, né? E coisas que são palavras que foram adicionadas recentemente ao meu dicionário, né? Meu dicionário nordestino. Pra mim é assim, é verdade... ou é mentira. Então, fake news, é nome bonito demais, eu não entendo essas coisas não. Hoax? Isso é coisa de São Paulo, cara. Esses paulistas aqui são uma desgraça. Uma pessoa chegar pra mim, hoax, aí eu digo, saúde. Ou sei lá, parece que é um cachorro, né, assim, tá chamando o cachorro. Hoax, pode hoax, crer, pode crer. E assim, mas, né, assim, diga. Queria falar, todo mundo sabe que você tá na internet é verdade, né? Assim, essa é a regra. Claro. Essa era a regra básica da internet por muito tempo, até as pessoas realmente começarem a mexer na internet, perceberem que isso é obviamente mentira, assim. Mas, enquanto a internet não era uma coisa que você tinha acesso, a regra era total, o que tava na internet era verdade. Quem não fez trabalho de escola copiando as coisas tudo assim na internet, né? Teoricamente era verdade. Se bem que antes da internet a verdade estava na Barça, né? Putz. Olha a idade sendo. Putz. Gente, desculpa, aconteceu um negócio aqui, eu preciso dar uma saidinha rapidinho, só que vai não lá. Se preocupe que eu vou chamar outra pessoa pra ficar aqui no lugar também, que faz parte do filmante, tá? Pera aí, só um minutinho, pode continuar gravando, aguenta aí. Tá bom, tudo bem. Eita. Será que é verdade? Será? Tá na internet, né? Tá no podcast, tá na internet. Vai pois que é. Na real. Salut, como vão vocês? Olá. What? Olá, Felipe não pode participar de hoje porque, não sei, ele é meio maluco, mas estou aqui para acompanhar o podcast de vocês aqui. E o que vocês vão falar hoje mesmo? Então, a gente está falando se a internet é verdade. Será que as coisas que estão na internet são verdade? Oh, mas é claro que são. São, claro que são. Temos muitas notícias importantes naquele site fantástico chamado Evarsas. Conheço? Com certeza. Então, eles provam que tudo é verdade. Tudo é verdade, não, com certeza. Por exemplo, deixa eu ver. Eu acho interessante quando a gente segue um site assim, porque eu, na verdade, eu nem chego a receber as notícias. Eu chego só a receber as notícias falando que elas não eram verdades ou que elas eram verdade. Chega a ficar confusa a minha vida. É, esse é o problema de morrar fora. Mas e dessas coisas de internet, eu acho que uma que me assustou bastante, né? Que eu ficava assim assustado, é aquele. A tão famosa, o sonho que todo mundo tem, né? Que é aquele carinha meio careca e tudo, que você já sonhou com esse homem? Aí você vê a foto lá, o cara com a sobrancelha gigante, assim, e não sei o que, em todas as partes do mundo, pessoas já sonharam com ele, e eu disse, eita, será que eu já sonhei com esse cara? Será que... Aí depois veio o E-Faça e eu digo, oh, que pena, eu fui iludido. Foi iludido. Quem sabe você até sonhou depois, né? Assim, você viu uma imagem. Eu nunca sonhei com esse careca, não. De repente, acho que esse nunca... careca era eu mesmo olhando no espelho, de repente. Provável. Foi, pior que eu sou mega cética, assim. Eu não consigo acreditar quase nunca nas coisas da internet. Se bem que a gente teve o fim do mundo ontem, né? É, como já teve mais uns 10, né, outros fim do mundo. Oui, houve o arrebatamento e agora nós estamos aqui gravando. Talvez no céu, sim. Talvez na terra, não dá pra saber, né? Mas será que se a gente... Não, já ia falar besteira. Acho que a gente tá na terra mesmo. Por favor, estamos num lugar chamado Curva de Rio. Aqui é pra falar besteira mesmo. Falar besteira, né? Tudo aqui bem. É onde só as tranqueiras se encontram. As tranqueiras. Então a gente veio pro lugar certo, me convidaram, enfim, pra um lugar que eu me encaixo. Mas eu tava conversando ontem com a minha mãe sobre essa coisa do fim do mundo, né? Como que era? Planeta Nibiru, qualquer coisa. Nibiru, sei lá, tava escondido, né? Não é? Eu li em algum lugar que esse planeta tava escondido atrás da... que a gente não conseguia ver os... tipo... E a verdade é que os cientistas não falavam pra gente que esse planeta existia, porque ele tava escondido atrás da Antártida. Eu falei, cara, como assim, velho? Tipo, a Antártida, tipo, uma parada gigante, assim, que fica escondendo as coisas. Então. Ah, é por causa da Terra plana, por isso. É mesmo, é a Terra plana. Tem esse, pior que tem, né? Então, a Antártida não seria tipo aquele muro que o pessoal da Terra plana fala que existe em volta da Terra? Não, isso é Game of Thrones. Por sinal, o Bran do Game of Thrones é aluno da minha universidade, acabou de começar. As aulas acabaram de começar agora e ele tá estudando na minha universidade. Olha aí. Sacré bleu. Sacré bleu. mas a Terra é plana, porque assim, eu fico imaginando, se na China é o outro lado do mundo e eles estão pra cima e eu tô pro lado de baixo, porque eu não caio da Terra, né? Então deve ser plano, assim, porque, né, todo mundo assim não tá grudado e não, eu acho, né? Que... Não, é, claro, claro. Aí outro. Todo mundo sabe que pra cima é pra cima e pra baixo é pra baixo. Não existe esse negócio de redondo. Pois é, não, e se a Terra não fosse plana, como é que a gente construiria coisas na Terra sem as coisas caírem? E pois é. Mas eu fico, o que eu acho surreal dessas histórias, assim, como a Terra é plana, ou com, é o tempo que algumas pessoas gastam pra criar coisas, tipo, muito bem feitas pra colocar na internet e outras pessoas acreditarem. Eu tenho um amigo, inclusive, ó, revelações, eu tenho um amigo... É que ele fazia, tipo, sabe esses e-mails? Todo mundo aqui já recebeu aqueles e-mails do tipo, sei lá, o Facebook vai mudar de cor, ou é, você tem que pagar se você não colocar essa mensagem, enfim. Ou mesmo e-mail, né? Antes disso, quando, na época, viu, crianças, antes do Facebook existir, antes do Orkut existir, inclusive, a gente recebia por e-mail umas correntes, assim, falando, você tem que repassar, lembra? Eu lembro de um, né? Assim... Eu lembro de um assim, meu nome era Samara. Não, era, porque eu morri e você tem até 11 da noite pra enviar isso pra tantas pessoas, senão eu venho na sua casa e tudo. Isso eu comeu. Sabe o que eu acho engraçado? Desculpa te interromper, Gilberto. É, eu falei certo o seu nome? É, por aí. É, engraçado é que a Samara morreu de vários jeitos, né? Atropelada, no arame farpado, sentada atrás de mim. Impressionante. Sentada atrás de você, inclusive. Uhum, oui. Parece uma morte horrível. Uhum. Eu acho. Uhum. É que acabei de comer yakisoba, por isso. Ah, tá. Péssimo. Mas, é não, e a gente recebia esses e-mails, né? Então, eu tenho um amigo que ele fazia esses e-mails. Tipo, ele disse que... Ele disse que ele fazia, às vezes, uns e-mails desse e daí esperava, o grande lance dele era tentar ver quanto tempo demorava pra ele receber de volta o e-mail de alguém. É igual eu e uns amigos meus, nós éramos maggots, né, do Slipknot. Vamos escrever o nome Slipknot nas cédulas pra ver quando é que a gente recebe de novo. E nunca recebemos. O dinheiro só vai, não volta. Um crime, né? Você não pode estragar dinheiro no Brasil, acho que, se eu não me engano, isso é crime. Ui. Talvez. Mas eu acho surreal, assim, que tipo, parece que, assim, parece que não. Vocês sabem, né, que antes da internet, as pessoas faziam esse tipo de coisa por correio? Já rolava, tipo, essas notícias por correio? Eu acho que eu já recebi alguma coisa há muito, muito, eu digo assim, muito, muito tempo. Não que fosse tanto tempo, mas muito tempo, né, assim, e tal. Mas eu acho que eu já recebi uma carta, assim, sobre alguma coisa de corrente, assim, um negócio que era pra fazer e dessas ondas aí. Mas de fake news, né, mentiras, assim, não. Sim. Era mais negócio de corrente mesmo, tipo, negócio tipo, ah, não sei o que, da Nossa Senhora de não sei de que. Envia essa carta do pão. Sim, do Vocês pão. Vocês lembram da corrente do pão? Que sim, tinha lembro. A receita, e daí você tinha que dar um pedaço da massa do pão, e daí... Uhum. Nunca dei, eu acho que é por isso que eu sou pobre hoje. Tá vendo? Fica... Não obedece a corrente do pão. Mas essa coisa de... Mas assim, tá, tudo bem, as correntes e tal. Mas às vezes, não sei se é tipo... Eu não sei, vocês acham que tem mais fake news hoje em dia ou tinha mais quando a gente, tipo... Eu tenho a impressão que a internet passou por uma fase que ela parecia ser um pouco mais séria, ou talvez a gente fosse mais jovem e mais inocente. Qual que vocês acham que é a opção? Não, eu acho que o fake news, ele começou mais agora. Porque na época, né, assim, não é que a gente... Certo, a gente era jovens rebeldes e selvagens, mas... Grau! Mas eu acho que na época não recordo, assim, antigamente, de mentiras, assim. Claro, sempre tem aquela mentirinha que nem Jack Chan morreu, Michael Jackson não morreu, viu? Só pra constar, esse ano ele volta. Disseram aí, pelos fatos aí, que esse ano ele é a volta dele, ele vai ressurgir. Elvis, né? Elvis não morreu, né? Oui. Foi enterrado vivo, coitado. É, que se Elvis não morreu, acho que ele teria morrido hoje de idade, não, assim, pela... Ou então aquele lá, o do sebastianismo, né, que o sebastianismo, acho, né, tá estudando isso na faculdade, que eles sonhavam que o cara... Sebastião vai voltar. Isso, e voltar até hoje vai voltar, então eu acho que esse cara é imortal, né, assim, deve ser. E como todo mundo sabe, o que é imortal não morre no final, né? É, isso já dizia Sandy Júnior. Bom dia. De verdade? Eu acredito que não. Acho que nós apenas temos mais ferramentas para verificar se a notícia é verdadeira ou falsa. Porque a quantidade de mentiras que são espalhadas, até mesmo na televisão, é muito grande. A diferença é que hoje em dia nós temos um espectro muito maior para fazer a pesquisa. Oui. É, eu acho que faz sentido, assim. Vocês lembram de alguma que vocês caíram, assim, totalmente? Além do moço, você já lembrou que o moço careca que as pessoas sonham, né? Eu nunca sonhei. Eu nem sabia que esse tal desse moço existia, até as pessoas falarem num podcast, acho que foi do Mundo Freak. Eu tava ouvindo o podcast, porque o moço que você sonha, eu falei, gente, nem sabia que eu sonhava com esse homem. Agora vamos começar a prestar atenção. Ele estava na surdina ali, só na paisana, olhando pra você olhando pra ele. É pouco creepy, né? Assim, tipo, você tá imagina assim, né? Tipo, você só acorda e tem a pessoa no canto do quarto te olhando, assim. Ele tava te olhando, tocando Carol Lee Whisper. Que horror. É, isso parece cena de filme, assim, sei lá, enfim. Mas vocês lembram de alguma que vocês... Eu caí. Acreditaram de verdade? Eu fui muito, muito inocente quando passou aquele esporte, o Liquid Mountaineering. Não sei, andar sobre a água. Que você saía correndo, aí você fazia uma curvatura e pisava na água e conseguia caminhar, assim, alguns passos na água. Ah, nem cheguei a ver esse, não. É, ele passou na acho que não sei se foi no Fantástico e tal, e depois ele passou no Pânico, no programa Pânico, né, que é uma coisa que você sabe que é real, né, claro, tá no Pânico. Confiável. Também, né? Afinal, muito. Olha só, você teve duas fontes, teve a internet e depois a TV, não tem como tá errado esse negócio. Então, é justamente aí eu a TV não mente não. Aí eu vi o povo andando sobre a água, assim, né, correndo, né, o esporte que anda sobre a água, você tem que usar um sapato meio reto, e você faz uma curvatura, você não pode ir direto pra água que você cai, mas você vai correndo em alinhamento com a água, e depois você faz uma curva tipo 90 graus, e você consegue caminhar alguns passos na água, e depois você cai, né, normalmente você cai dentro da água, mas você anda sobre a água, que coisa legal. Aí eu fui ver alguns vídeos no YouTube de algumas pessoas tentando e tudo, e eu vi que, né, não era. Eu não me arrisquei a fazer, mas eu realmente acreditei que o povo, né, conseguia dar alguns passos pela velocidade que ele andava, assim, e eu me sinto tão triste porque eu acreditei. Mas podia ser verdade, né? Não sei, vai que fosse. Eu caí acho que no maior hoax de todos os tempos, que talvez tenha dado início a essa cultura de hoax. Eu tô imaginando pra ver se de foi qual mesmo foi? Que eu caí. Foi o... Não, eu acho que a Tupá não caiu, não. Mas eu pensei, o host, o que ele tá dizendo que é o início, é aqueles que vinha no e-mail dizendo, aumenta o peniano, consiga crescer. Não. Nesse eu não caí. Ainda bem, tô não. De boa, ainda tô, bem. Tô de boa. No da Bruxa de Blair, eu acreditei que era verdade. Sim, a Bruxa de Blair. Puxa, bem lembrado. Não. Eu não assisti a Bruxa de Blair, então eu também não me preocupava com isso. Na época eu fiquei morrendo de medo. Não, eu lembro, acho que o que eu caí... Não, mas o da Bruxa de Blair foi bem feito, né? Oui. Foi. Sensacional. Muito bem feito. Eles fizeram, né? Como que foi? Eles colocaram notícias antes, né? Dizendo que começaram a espalhar antes, eu não lembro direito. Foi, criaram um site, né? E na época era bem difícil essa coisa de internet... Mas eles tinham um site e tudo, os relatos, fotos, essas coisas todas, tipo, era... E na época não era que nem como a internet de hoje, era mais no boca a boca, aí você passa pra um, passa pra outro, fórum. Aí fica isso. Fórum, recebia por e-mail. É porque, assim, eu não tô falando de corrente por você receber por e-mail, seus amigos mandavam por e-mail, tipo, informações, olha esse site que não sei o que e tal, pelo MSN, enfim. Ih, oh, saudade de MSN. Isso é que. Mas acho que não é pra gente ir pra nostalgia, né? Pra gente focar no que nas não, mentiras. Não, vamos voltar. Esses dias eu fiquei bem triste com fake news, que eu acho que é o que é como diziam, que é o que faz você sair da infância pra partir pra fase adulta. A mudança é você assistir Faces da Morte. E eu assisti aquilo ali e achava muito bizarro. E eu fiquei assustado, passei a vida toda assustado. Aí esses dias saiu dizendo que era tudo uma mentira. É. Eu assisti o Fase da Morte e olhava assim, não, tá estranho essas mortes aí, não parece de verdade, não. Eu nunca caí nesse negócio. Isso era um negócio, assim, realmente, eu nunca assisti, nunca, eu ouvi falar disso depois. Eu nunca gostei, gente, eu não gosto de ver morte nem em filme, assim. Então, quanto mais eu vou querer ver morte real, né? Eu nunca assisti. Sabe aquela coisa quando te falam assim, não procure tal coisa no Google? Ah, eu vou. Eu não procuro. Eu vou. É tipo, especialmente se é alguém que eu confio, a pessoa fala, velho, não procura. Eu falo, tá, tudo bem. Aí eu continuo a minha vida. É, porque você é uma pessoa de outro plano, não é mundana como nós. Plano infernal. Infernal, é. Não, mas assim, claro, quando... Dependendo, né? Se as pessoas só me falam, tipo, falar, ah, porque é nojento, porque enfim, aí eu realmente não tenho muito interesse. Então, essa Face da Morte, eu lembro, eu nunca olhei. Mas é, ele, teoricamente, era vídeo de gente que tinha morrido, tipo? Era tipo um programa de TV, acho que era alguma coisa assim, que falava, mostrava muita coisa, mostrava os índios canibais, mostrava autópsia, o povo comendo, tipo, que tem um restaurante que servia... Cérebro de macaco. Era uma mescla, sabe, assim. Aqueles. Antigamente que tinha uns videozinhos que era 3GP que você mandava pro celular. Era como se fosse uma junção de tudo isso, né? E formado um VHS. Não era que a gente buscava, mas era aquela coisa. Nossa, olha! Alugamos a fita do Faces da Morte, proibido em 46 países. Eita, o bicho é pesado. 46 países deve ser um negócio muito doido. Vamos assistir esse negócio aí. Aí a gente ia assistir, aí ficava com aquele medo, né? Porque aquela. Isso o quê? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então era uma coisa assustadora, não tinha como saber. Aí hoje, quando você vai assistir, você diz: vixe, isso aí, o cérebro de macaco era um couve-flor. Não, é triste. Mas é muito louco, né? Porque eu acho que tá cada vez mais fácil ter acesso à edição de vídeo, fazer umas coisas muito bem feitas hoje em dia. Então realmente é muito difícil separar, né? O que que aconteceu e não aconteceu, o que que é verdade na internet, o que que não é verdade na internet. Será que a nossa vida é verdade? Estamos realmente vivendo? Mas assim, essas perguntas existenciais a gente pode deixar para outro momento. De qualquer forma, Tupá, eu acho que... Desculpe te interromper, mas aqui é Curva de Rio, não Nerdcast. Então, mas de qualquer forma, a gente não... Eu acho que, tipo, você não... Tipo, tá muito fácil fazer a parada muito bem feita e tem muita gente interessada em ficar fazendo, assim. Assim, tirando essas teorias da conspiração e tal, que daí tem muita gente que se interessa mesmo, então, sei lá, se é verdade ou não é verdade, não me importa. Mas eu acho que tem muita gente interessada em, sei lá, só trollar o resto do mundo, assim. Barra, tem muita gente que tem essa competição pela notícia mais fresca, mais incrível. Então, por isso que a gente tem essas notícias. Cara, quantas vezes, qual celebridade vocês lembram de morrer mais vezes? Chaves. Chaves, isso. Sim. Quando Chaves realmente morreu, eu fiquei achando que era mais uma, né? Oui. Uhum. O tio Phil, do Maluco no Pedaço. Mas ele morreu mesmo, não foi? Não, agora não sei. Agora não sei se é verdade ou se é mentira. É muito surreal, né? Tipo, pra mim, hoje em dia, inclusive, quando eu vejo, assim, sei lá, vejo no Twitter, tal celebridade morreu. Aí eu, será que é mesmo? Vamos procurar em pelo menos em 3 jornais da onde vem essa informação. Não, quando alguém morre, eu vou logo no... Esqueci o nome do cidadão agora. Não, eu esqueci o nome do cidadão. Cid, do Não Salvo. Vou lá olhar se não foi ele que trollou todo mundo, né? Porque ele é o Joker, né? O mestre das trollagens e... Oui. Ele conseguiu trollar o mundo com aquele vídeo da Coreia? Sim. Sim, sim. A gente até torce às vezes, né? Será que ele não tá trollando a gente, sei lá, com o Trump, essas coisas? O último que eu pensei que fosse ele foi o do Chester, né? Do Linkin Park. Eu achei que fosse ele. É, foi ele. Não, mas não foi, né? O cara morreu. Pois é, né? A gente nem... Não tem nem mais como ter certeza se as pessoas morreram ou não. Como, tipo... Fica tudo muito... Sei lá, sempre... Caca, verdade, na verdade. Isso daí é sempre assim, né? Não sei, pelo menos aqui pra mim sempre chega assim, né? Tipo, eu, sei lá, vejo no Twitter, aí de repente alguém manda no Instagram, no WhatsApp, e daí você já fica, tipo, será que é mesmo? Será que não é? O que você recebeu? Até, Tupá, eu ia perguntar, né? No caso de você que mora em outro país, como é a questão do fake news aí? É igual aqui no Brasil? O povo daí é mais controlado? Então, eu não sei muito como que tá no Brasil, que tem um tempo que eu não vou aí, mas... Uma merda. Cara, aqui, assim, vamos... essa parte eu até sei. Aqui, assim, vamos lembrar que a ideia de tabloide foi inventada pelos ingleses, né? Então, um tabloide, que é esse jornaleco, assim, de... É muito surreal. Você chega no mercado pra fazer compras, não tem mais bancas de revista, mas tem uma área, uma seção de revistas no mercado. E daí todas aquelas, tipo, fontes gigantes coloridas, assim, tal pessoa está grávida, tal não sei o quê. Tipo, só esse tipo de notícia. Então, e tem uns jornais aqui que praticamente só dão fake news, assim. Você vê notícia daquele jornal, você fica, não sei não se essa notícia aí é verdadeira, não é, se... Porque é aquela coisa que... Eles não verificam direito, ou eles dão, tipo, aumentam, assim, tipo, esses dias. Violência urbana não é uma coisa que tem muito aqui, o que é muito bom. Mas esses dias, por exemplo, tinha uma notícia, assim, de, tipo, tiros e perseguição no bairro, não sei o quê, que é, tipo, o meu bairro, né? E você vai, tipo, caralho, velho, como assim? Isso nunca acontece. Realmente nunca acontece. Aí abria a notícia, assim, tipo, caralho, velho, o que tá acontecendo e tal? E, na real, foi uma pessoa que, assim, se você só ler a chamada da matéria, você fica, tipo, caralho, velho, fudeu. Aí você vai ler a matéria e, assim, tipo, um cara bateu na porta de uma pessoa, gritando, dizendo que tinha uma pessoa armada correndo atrás dele, a pessoa deixou ele entrar em casa, chamou a polícia e tal, e não acharam ninguém, e acharam que, acho que talvez o cara estivesse só mentindo, ou no meio de uma crise, ou... na realidade, isso não chega a ser um fake news, que é um sensacionalismo. Né? Tá. É. Mas aqui tem fake news também. Assim, cara, quer fake news maior do que a ideia durante a campanha pro Brexit, né, que foi a saída, que votaram a saída da Inglaterra da União Europeia, tinha um ônibus que andava pelas cidades, assim, dizendo que a Inglaterra dava por mês 350 milhões de libras para a União Europeia. A partir do momento que eles saíssem, no dia que eles saíssem, esse dinheiro seria investido no sistema de saúde. E assim, isso, fora isso, assim, o que tem de notícia, você nunca sabe se as notícias são verdade, assim. Você abre assim e fala, tipo, tantos imigrantes fizeram não sei o quê. E você fala, caca, aconteceu, não aconteceu. Ou... Por acaso aí, eles sofrem, por exemplo, com... filho da rainha é dono da Freeboy. Não. A família real fica de fora dessa parte, mas sempre rola, assim. O que teve um tempo atrás é que provas de que a rainha... É imortal. É um reptiliano. Pelo amor de Deus. Provas, assim. E assim, daí um monte de gente compartilha e tal, você fica, gente, como assim? Não... Ou provas, a família real sempre tem alguma coisa, assim, nesse nível, assim, de tipo, comprovado que o príncipe Charles tem 3 amantes, tipo, pode ter ou pode não ter, não importa, mas assim, é sempre esse tipo de notícia o tempo todo, assim, você nunca sabe se você pode confiar ou não no que tá falando. Mas a família real não é envolvida em escândalos políticos, os escândalos políticos ficam com a galera do parlamento, e esses daí também tem vários fake news, assim, tipo, cara, tudo que vocês imaginarem igual daí, assim, que são donos de 50 mil empresas, que é corrupto, não é, enfim. Isso aí foi os Rui BR que foi pra aí e começou isso aí. Provavelmente. Se bem que é corrupto, assim, não sai tanto, porque daí tem investigação e tal, um pouco mais... Mas ainda assim, cara, não... Não é tão diferente. O que acontece mais, acho que, de fake news é coisas do tipo, sei lá, coisas em cidades, assim. Tipo, uma cidadezinha em que tá saindo cerveja da torneira. Umas coisas, olha, assim, que, tipo, não tá acontecendo. E seria isso, legal. Isso é mais propenso para a Alemanha. Aqui, a galera que bebe bastante, viu? Olha aí, rapaz. Aquelas... Não, sério, sem fake news, assim, você vai fazer... Você tem que cadastrar no médico, né, quando você chega aqui. E daí, tipo, metade da página te perguntando, assim, tipo, quantos dias por semana você perde o trabalho porque você estava muito bêbado? Tipo, não, velho, como assim? Mas eles têm um problema, assim, a pessoa bebe... Eu achava que as pessoas bebiam bastante no Brasil, e daí eu vim pra cá e percebi que... Não. Tem uma coisa que eu vejo muito na internet, né? Naquele sprint, né? Que é o povo colocando o celular no micro-ondas, né? Uma coisa que é óbvio, né? Como assim? Eu já perdi um celular, não por botar no micro-ondas, mas eu que bom! Não. Não, mas uma vez eu tava com um celular, um que eu tinha antigamente, disseram que pra ele recarregar, ou recarregar não, era pra ele, não sei o que foi, você tinha que enrolar ele em plástico alumínio, papel alumínio, que é aquele, colocar em fogão, deixar ele enrolado por meia hora e depois pegar. Aí eu peguei ele enrolado e não funcionou mais, então eu fui trollado e perdi meu celular. Agora, eu vou falar uma coisa que comento na internet, mas é verdade, funciona e mais de uma vez. Se o seu celular cair num copo d'água, na piscina ou algo do tipo, pega e joga no meio do arroz. Ele volta a funcionar, é impressionante. Ah, é, isso aí é. Eu fiz isso com relógio. O relógio entrou água dentro, eu coloquei ele no arroz e ele saiu a água. É, e funciona. Funciona. É, não, e... Eu gosto esses tipo, gambiarras pra fazer as coisas funcionarem, né? E tem umas muito surreais, assim, tipo... Que não funcionam. Que não funcionam. E mesmo as que estão no vídeo, assim, mas... Ui! Sem essas... Não, e essas de... É, não, eu lembro como que era, de colocar o telefone no congelador pra bateria durar mais. Vocês lembram dessa? Eu colocava chiclete pra ver se durava mais. Ah, chiclete. Eu colocava as baterias do Tamagotchi. Isso, sim. As pilhas também. As pilhas, eu acho que vem dessa mesma lógica, né? Tipo, as pilhas a gente já colocava no congelador ou na geladeira. Tipo, por que não o celular? É. Não, eu não? Acho que muitos dessas fake news, assim, essas coisas, elas têm um fundo de verdade. Você vai acreditar. Eu acho que uma... Diga aí. Não, eu ia dizer um fake news que se propaga por geração em geração. Já dizia minha avó, nunca chupe manga com leite. Isso ainda está de pé? Existe ainda esse fake news da manga com leite. Até hoje ainda tem. Olha, mas como é que come pavê de manga, então? É, e como é que você toma um suco de manga numa lanchonete? Aí o sorvete de manga vem da onde, né? É, isso aí. Mas eu lembro de um que esse eu quis tanto acreditar, eu acreditei por um bom tempo, assim. Vocês lembram daquele que todo mundo ia pular no mesmo momento pra mudar a rota, a órbita da Terra? Não. Eu lembro, mas eu não fiz isso, não. Dessa? Eu não fiz, mas eu acreditei a princípio. E daí eu fui no site ler sobre, assim, tal. E daí depois eu falei, não, assim, não tem nada a ver, não faz sentido isso daqui, não. Tinha um lá que era de você desligar a luz às 10 da noite, porque ia evitar não sei o que lá, de comunicação, de ondas sonoras, não, ondas eletromagnéticas, não sei o que. Aí todo mundo, no mundo todo, tinha que desligar a luz às 10 da noite. Só que aí eu fiquei pensando, sim, eu desligo no Brasil às 10 da noite, mas em outro lugar é 11, 12, 1, 2. Ui, não ui. Vai dar certo. Como ficou provado na nossa gravação hoje, né? É. O horário muda de lugar pra lugar. E, não, eu lembro qual outra dessas, assim, essa de pular eu achei muito legal, e acho que o WhatsApp agora é o principal divulgador desse tipo de história, né? A minha mãe fica muito brava quando ela recebe umas coisas assim, a minha mãe, tipo, ela manda assim, ela recebe das amigas dela, ela responde, qual a sua fonte para essa informação? Oh, que horror! Eita! Não, é legal, mas é que eu acho muito engraçado, ela fica muito brava, ela reclama comigo, ela, olha que absurdo, sei lá, ela recebe sobre, tipo, agora tem passagens de graça se você tem mais de 60 anos nos aviões, é só ir no aeroporto que tá tudo bem, que é só chegar lá com a identidade, você pode andar de avião pra qualquer lugar do Brasil. E pagar também, né? Isso. Com mais de 60 anos, né, gente? Porque tem uma lei dessas pra ônibus, mas... Achei. Então, eu recebi há um tempo atrás, eu não sei se vocês receberam essa, eu recebi um tempo atrás de um tio meu. Assim. Se era pra ver ou pra comer? Não. Ah, não, parei. Essa teria sido eu. Vai, segura na cadeira que a informação é boa aqui. Olá, sou o Gelison, com Y, diretor do WhatsApp Messenger. Uh-huh. Certo? Essa mensagem é para informar a todos os nossos usuários que temos apenas 530 contas disponíveis para novos celulares e que, recentemente, nossos servidores ficaram congestionados. Então, nós estamos pedindo a sua ajuda para resolver este problema. Segura firme. Precisamos de você! Nossos usuários ativos devem transmitir essa mensagem para cada uma das pessoas da sua lista de contatos, a fim de confirmar os nossos usuários ativos que usam o WhatsApp. Se você não enviar essa mensagem para todos os seus contatos, sua conta permanecerá inativa, com a consequência de perder todos os seus contatos. O símbolo de renovação aparecerá automaticamente em seu smartphone. Aparecem com a transmissão da mensagem. O smartphone será atualizado dentro de 24 horas, contará com um novo design, uma nova cor para o bate-papo e o seu ícone muda de verde para azul. Oh. Essa coisa da cor, né? Sempre tem a cor. O WhatsApp se tornará pago, a menos que você... A menos que você seja um usuário frequente. Não, não consegue nem concordar o texto. Eu gosto que, assim, começou com o Gelson me contando que não tinha mais contas disponíveis e ele precisa confirmar quem que era usuário ativo do WhatsApp. Agora, olha o nome e do agora indivíduo. Vai ser pago. Gelson. Não tem credibilidade nenhuma. Não, perdão aí a todos os Gelson que ouviu Curva de Rio, mas Gelson, não. É, não. Enfim, aí continua. O WhatsApp se tornará pago a menos que você é um usuário frequente, não tem concordância. Se você tem pelo menos 10 contatos, envie este SMS e logo... Esse SMS. E logo se tornará vermelho para indicar que você é um usuário frequente. Amanhã começam a receber mensagens para o WhatsApp para 37 centavos. Quê? Envie essa mensagem... Envie essa mensagem para mais de 9 pessoas a partir de seu contato do WhatsApp. Aí tem, tipo, 3 flechinhas. Confirmando, esse é o novo ícone do WhatsApp. Envie para todos os seus contatos para atualizar o aplicativo. Atenção! Se achar que é mentira, você veja você mesmo no Google. Viu? Eu gostei bastante de chute, pá. Porque ele foi uma compilação de todos os hoaxes que existem no mundo. É, vai ser pago, vai mudar o ícone, vai mudar a cor. Mudar a cor. Passe para os seus contatos. Não tem mais vagas no WhatsApp. Ui. É, isso que eu nem terminei, assim. Ainda continuava com... O WhatsApp será cancelado porque foi vendido para o Facebook. Olha só, agora temos explicação ainda. Oh, e, tipo, tudo isso na mesma mensagem. Isso é verdade. Parece aquelas que tinha do... Que a Copa do Mundo foi comprada e só muda... Todo ano é assim. O Brasil foi comprado por outro... Né, e ui, não é porque... Só muda o nome. Não é porque é ruim para cacete, não. Não. Ah, não, gente, é muito bom. Continua dizendo que... É porque a mensagem é gigante, não tô lendo tudo pra você. Mas continua dizendo que, tipo, o ícone ficará azul e tal, e você poderá usar o WhatsApp normalmente. WhatsApp? Eu não sei. E daí tem um número de telefone. E daí tem mais de um cara que tá acontecendo, gente. E eu recebi isso mesmo, tipo, de pessoas, olha, pra você, é bom fazer isso antes que aconteça alguma coisa e tal. Tipo, não. Não, velho, não vou fazer, não vai acontecer. Tem uns parecidos com esse daí, que é você envia para 10 pessoas e seu celular recarrega, assim, quer recarregar, ou você ganha R$15 de crédito e coisas do tipo. Eita, eu achei, quando você falou recarrega, eu achei que era bateria, eu falei, pense, que maravilha. Você mas tem um que tem uns iconezinhos, já mandaram já, uns iconezinhos assim, tipo de mais, menos, como se fosse prótons, nêutrons, né, essas coisas assim. Aí envie pra tantas pessoas e clique algumas vezes e você vai ver seu celular carregando. Aí, só que quando você clica muitas vezes nele, aí é como se você selecionasse a mensagem, você fica selecionando e desselecionando, né, sei lá, e fica piscando, mas não carrega, né? Não que eu fizesse. Não, não funciona, você não que eu fiz isso, não carrega. Né? Se bobear, descarrega. Claramente, você não sabe disso porque você tentou, né? Não, eu não. Mas eu fiquei assim, tentado com umas que aparecem, né? Me disseram, umas fontes confiáveis, que quem manda isso pra mim é dos presídios, né? Os presos mandam, mas diz assim, você foi sorteado pelo Faustão e vai ganhar R$15 mil. Coloque aí seus dados pessoais e iremos, né? Aí eu, poxa, velho, eu ganhei 15 mil, olha, vou comprar alguma coisa boa, mas é isso. Ui, sequestrou o relâmpago. Sabe como que é aqui? Aqui eles mandam mensagem no celular e te ligam, mas o daqui é outro, assim, eles te ligam, é muito bom. É, olá, você sofreu um acidente há 2 anos e não recebeu o dinheiro merecido. Eu falo, não, velho, eu nem dirijo aqui. Sofri um acidente. E daí, não, e assim, dependendo, daí te mandam mensagem, assim, do tipo... É, essa mensagem é para confirmar que você tem 2.000 libras para receber do seu último acidente de carro ou, tipo, de qualquer outro acidente. Eles adoram essa coisa de acidente aqui, tipo... Ou então, ah, quando você perdeu o seu último voo de avião ou porque o trem atrasou, você tem para receber, contate esse número e passe suas informações pessoais para receber o dinheiro que o governo lhe deve. Tipo, não, velho. Então, assim, essa pode... Não sei se são os presos que mandam no presídio, mas que tem gente que manda esse tipo de mensagem aqui te dando prêmio também. Tem. Bem... Ah, te dão um iPhone também. Olha. Não, eu vou pra aí, Eu quero ganhar um iPhone. Mas você nunca recebeu no Brasil, não? De iPhone, não. Já de dinheiro. De dinheiro já direto. Sempre. Até Davi, você ganha, não sei o quê, tudo com letra maiúscula. E vez ou outra você encontra algum erro ortográfico. Deve ser mesmo. Então. Parece legítimo, né? É, parece verídico. Parece verídico. Tem mais algum fake news? Ou... Acho que já deu o tempo. Não acho tô que a gente vendo já tá passando do tempo, né? Vai ser algumas horas. Ah. É, mas eles não, segundo eles não dão tchau, não. É, acaba assim, avulso, então... Ah, só, a gente só vai embora, assim, como... Não, assim. Eu quero dar tchau. Au revoir! Que rebelde! Aí, ele tem que sair, o rapaz sim, aí sim. Que entrou aí agora, entrou sem dizer o nome. Sem pedir licença. Sem pedir licença. Ah, não disse Felipe quem era. Felipe não me apresentou? Não. Oh, que absurdo. Eu sou Antoine Mademoiselle. Eu sou participante de Maravilha Alberto. Já muito chegaram prazer, a escutar Maravilha Alberto? Muito prazer. Prazer, Messier. Messier aí, todo sotaquiano. Sotaquiano, né? É, sotaquiano. Muito obrigado por gravar com a gente, viu, seu moço? Eu que agradeço vocês, adorei participar desse projeto. E, bom, é isso, tem que terminar do nada, né? Não pode dar tchau. É. Realidade que choca! Mudança de comportamento tão lenta quanto uma tartaruga judoca. Corpo sem alma é como um vinil que não toca. Na real. A gente é como o sol, não nasce nem morre, só sai do campo de visão normal. E como ele, energia eterna, irmão. Transição de milênio, reta final 100%. Os dias passam na velocidade de um pai-fio de bomba. Aceso. Os dias passam na velocidade de um pavio de bomba. Aceso!